Essa música mesmo, hein? É. Ah, não. Ah, não, essa mesmo. É. Ah, eu acho que essa música a gente devia baixar um pouquinho. Tá bom como tá, hein? Tá bom como tá. Você acha? Roberto é chato pra caramba. Ah, pra mim tá bom assim mesmo. Então vai, começa a cantar, hein? Ó, vou lá. É. Três. Podia. Ô, Rafa, a gente podia pegar samplear um pedaço dessa música e colocar por baixo do vocal, o que você acha? Fazer um negócio? Aham. Ficava massa. Calma. Faltam clube? A gente podia pegar o Tom Clube no meio dessa área agora. Tá porque essa parte do rádio. Rafa tem moral. Mas e o Tom, rapaz? E o Tom? Que isso? Não dá não. Não. Sampleando dá. Vamos perguntar pro Rafa. Vamos perguntar pro Rafa. Ô, Rafa! Ah, não, eu acho que interessante. Mas vai dar um pouco de trabalho, viu? Não, mas dê trabalho, contanto que fique bom e por tanto ficar bom. Será que mas, não vai vazar vai dar por muita lá? Hora, muito hora, muito hora. Não, depois ele lima tudo. Ah, ainda bem que tem a mesma edição. Faz o quê? No! Eu acho que esse não tem nada a ver. Eu acho que devia afinar a guitarra, isso sim. Que isso, tá afinada, ó. Pode vir, ó. Legal a guitarra. Esse baixo é uma bosta. Puta, não tem pulsação nenhuma. Se liga, tum, tu tá tum, tum, olha. Putz. Que vergonha, Samuel, né? É. Ah, esse é aí. Ó, nessa parte aí, ó. Nessa parte aí, podia colocar a voz de radinho, manja. Rapadura de 5 quilos. Rapadura, talha-te, bota no sol. Derrete, mata, formiga focada. Aquela rapadura deliciosa. É, mas tem que ver se isso vai conseguir, não vai ficar muito embolado isso aí, não? Fica nada. É, mas pra... É, legal. Vamos tentar pra ver o que dá, bom, né? Tipo assim... Ô, Rafa, vamos tentar fazer aquele lance lá, então. Tipo assim, como se a música nunca mais fosse acabar, né? Pô, aí, meu japonês. Ah. Acabou o disco já? Meu, acabou a música. Ainda tem outro lado.